independente da linha doutrinária que você segue, se é antes, se é depois, se é agora, se é amanhã, se é, se não é, se é no meio, se é no... não importa, está muito perto o dia do Senhor arrebatar a sua igreja, o dia do Senhor voltar, pisar os pés no Monte das Oliveiras em Jerusalém, estabelecer o seu trono. O apóstolo João diz em 1 João, capítulo 2, agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. João está preocupado que muita gente, por causa do ritmo da vida, por causa das coisas desse mundo, vai ficar meio confuso acerca da vinda de Jesus. E não apenas uma confusão que Jesus possa resolver naquela hora, mas uma confusão como da parábola das virgens, em que alguém fica. E Pedro fala essa frase muito impactante: que pessoas devemos ser, uma vez que o que vai acontecer na vinda de Cristo, no final dos tempos, é tão próximo, é tão real. Que pessoas devemos ser? Como devemos nos portar? Não há dúvida que a gente pode discutir, questionar, curiosamente, querer estudar, mas algumas coisas são muito sólidas. Ele virá. Jesus virá. Assim como ele cumpriu todas as outras promessas, ele também cumprirá essa. Ele virá. Ele arrebatará a igreja. Independente de você saber que dia que é, como que é, se é antes, se é depois, se é no meio, isso é fato real. Ele arrebatará a sua igreja. Como num piscar de olhos, os seus serão arrebatados. E esse acontecimento está próximo. São verdades inquestionáveis. Leia comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, 35 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vigiai, diga comigo, vigiai. Vigiai. Porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, leia comigo. Ezequiel, capítulo 12, verso 28. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Quando Mateus escreve, quando Jesus declara, vigiai, eu e você precisamos nos lembrar do que o profeta havia dito. Deus afirmou que nenhuma das suas palavras deixará de se cumprir. Eu e você precisamos decidir cada dia por uma vida em que a volta de Jesus seja o centro das nossas expectativas, da nossa programação, dos nossos valores. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O Senhor está dizendo que todas as aflições, todas as questões da nossa vida hoje precisam ser consoladas, toda circunstância, toda pessoa consolada com o fato de que o Senhor aparecerá nos ares, isso é muito breve, e Ele vem arrebatar a sua igreja, e Ele assentará o seu governo eterno nessa terra. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, para de preocupar tanto com a vida, para de afligir-se tanto com as coisas, console-se, tenha o consolo, tenha a presença do Espírito Santo com uma verdade, não adianta. Eu não posso parar de trabalhar, eu não posso parar de estudar. O que o Senhor está falando é que não é que eu devo agora ir para um monte e virar um zen, um budista, eu abandonar todas as coisas da vida. Eu tenho responsabilidades, eu tenho projetos, eu tenho coisas a realizar nessa terra, mas eu tenho que fazer tudo isso tendo como centro da minha vida a verdade de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não posso pensar na vida sem pensar que Jesus está voltando. E se eu enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade, não tem problema. Jesus está voltando. Não é um sentido assim, comodista. Ah, deixa acontecer, já que Jesus vai voltar. Ah, eu vou sofrer mesmo e não tem problema. Uma hora tudo acaba, Jesus vai voltar. Não é nesse sentido assim, fatalista e meio acomodado de que eu não faço nada, porque na verdade Jesus vai voltar e vai resolver todos os problemas. Não. Eu preciso gerir minha vida, eu preciso conduzir minha vida na expectativa. Eu vou fazer isso porque Jesus vai voltar. Eu vou priorizar isso porque Jesus vai voltar. Eu vou cuidar disso porque Jesus vai voltar. Eu vou santificar minha vida porque Jesus vai voltar. Eu vou servir as pessoas porque Jesus vai voltar. Eu quero cultuar o meu Deus porque Jesus vai voltar. Eu quero crescer espiritualmente porque Jesus vai voltar. Eu quero trabalhar nisso porque Jesus vai voltar. Eu quero cuidar dos meus filhos porque Jesus vai voltar. Eu quero melhorar meu casamento porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e eu quero ser encontrado fiel. Quero isso. A palavra do Senhor nos traz alguns sinais. Deus foi tão maravilhoso. Leia comigo em Apocalipse, capítulo 8. Jesus disse em Mateus 24, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos aparecerão dizendo ser o Cristo, o ungido. Muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros, mutuamente se odiarão. Muitos falsos profetas, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E em Apocalipse capítulo 8, ele começa a dar algumas orientações, alguns sinais. Versículo 8, capítulo 8, versículo 6 diz: então os sete anjos que tinham sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Essa é a primeira trombeta. Um sinal. E trombeta é uma palavra grega que também significa acontecimentos. Então o Senhor deixou escrito para os seus filhos: gente, vocês querem referências sobre a minha vinda? A primeira trombeta será que a terra será queimada. Um terço da terra queimada. Eu posso me assentar e eu posso desenvolver uma doutrina, uma teoria, eu posso buscar uma série de explicações relativas a esse texto, mas eu não posso ignorar que o Senhor está falando que as árvores, que o verde será queimado e que um terço da terra será queimado. E se eu olhar ao meu redor, eu vou descobrir, como diz a ciência, dois terços da terra já foram queimados. Que por todo canto as queimadas, as matas estão indo embora no meio do fogo. Ah, não acho que tem que haver com isso. Eu não posso equivocar-me, eu não posso ignorar o fato de que o que está escrito no texto é que o fogo vai queimar um terço da parte da terra. A terça parte das árvores e toda a erva verde. Senhor, isso tem a ver ou não com as queimadas em todo o mundo? Bem, eu não sei, eu não posso discutir. Eu não concordo, eu concordo, eu acho que é, eu não quero mistificar, eu não quero discutir, eu não quero criar, mas eu quero estar pronto para a vinda dele. Então é possível que essas queimadas ao redor do mundo sejam realmente um sinal de Deus. Capítulo 8, versículo 8 diz: o segundo anjo tomou sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Você vai encontrar inúmeras reportagens que mostram que o fundo dos oceanos é um problema mundial, que todo o lixo tóxico da Terra tem sido armazenado no fundo do mar. E que os peixes, os seres viventes, marinhos, já não são encontrados na abundância que eram. Cada vez precisam de mais navios com mais tecnologia para irem mais longe e conseguirem, com toda a tecnologia, buscar peixes, cardumes mais volumosos para suprir a necessidade do comércio, da indústria. Versículo 10: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e saiu, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A água é um produto renovável, é um elemento renovável da terra. Nós poderíamos ter abundância de água continuamente, mas além dos fatores da concentração populacional, das matas, do desmatamento das florestas, nós vamos encontrar um fator violento, que é a poluição nos rios. Cada dia se torna mais difícil recuperar a água por conta do lixo, da poluição, do absinto nas águas dos rios. É possível que você me prove que esse versículo não pode ser interpretado tão facilmente assim, que isso é um assunto escatológico, de coisas misteriosas que ainda virão para acontecer, mas se eu quiser ser sábio, eu vou ouvir que Jesus disse: eu virei como ladrão, de repente, e que os sinais, como os dias de Noé, estão diante dos nossos olhos. Nunca a iniquidade envolvendo a vida sexual das pessoas, nunca a iniquidade envolvendo a destruição dos lares, das famílias, dos casamentos, homens, mulheres, nunca esteve tão perto de nós, tão evidente, tão violentamente afetando nossa sociedade, como nos dias de Noé. E eu não posso, que pessoa eu devo ser, já que todas essas coisas estão prestes a acontecer? No mínimo, eu preciso olhar para essas coisas: Senhor, realmente, o mar, os rios, as coisas, Senhor. O versículo 12 diz assim: o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureça e a terça parte do dia não brilhe e seja semelhante à noite. E olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos outros toques de trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. Todo o sistema solar, todo o sistema de iluminação, o governo das estações, clima, natureza, já estão adulterados. Criam inconstância na vida terrena e todo tipo de variação destruidora na terra. Nós estamos debaixo disso. Nunca vivemos tanto aquecimento por conta de todas essas alterações da natureza. O versículo 1 do capítulo 9 vai até o versículo 11, falando sobre o governo do maligno sobre a natureza humana. Os homens, por causa de dinheiro, fama, mulheres, aferrou uns aos outros para a morte. A confusão, a iniquidade, a falta de caráter, a malignidade no meio da sociedade é algo real, visível. A trombeta número 6, capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavaleiros era de duas miríades de miríades, pois ouviu o número deles, e assim viu os cavalos nessa visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram de cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes à serpente e tinham cabeças, e com elas causavam dano. E outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar. O rio Eufrates é um sexto sinal. Eu tenho na ministração gravada no site sobre a sexta trombeta, o rio Eufrates, em que eu conto algumas experiências que o Senhor me permitiu passar, que mostram o que acontece com o rio Eufrates hoje. E toda a profecia bíblica sobre o rio Eufrates já se cumpriu. Está prestes a se encerrar. E aquele lugar está pronto para passar um exército incontável de homens em direção ao Armagedom. Mesmo nós, crentes evangélicos, tementes a Deus, outros não tão tementes, mesmo os homens que não conhecem o Senhor, não temem ao Senhor, nós estamos vendo que é insustentável o que está acontecendo no Brasil. É insustentável o que está acontecendo no mundo. É insustentável e irreversível o que está acontecendo na sociedade. Não existe outro caminho, outra direção, não existe nada que possa acontecer para frente, senão a consequência de tanta iniquidade. E todas as vezes que a iniquidade cobre a natureza e a criação de Deus, o Senhor vem com juízo. E esse é o último juízo do Senhor sobre a terra, é o que está escrito. Eu e você não podemos de forma alguma pensar nisso com medo. Mas eu posso fazer algumas avaliações. Se são sete trombetas e elas estão aparentemente tão concretas diante dos nossos olhos, que homens, que pessoas devemos ser diante de tal realidade? O quanto eu deveria amar ao Senhor? Amar a vinda do Senhor, amar a vinda de Jesus. Senhor, o quanto na minha vida eu posso avaliar, ponderar, renunciar, para que o Senhor seja mais presente, mais evidente, mais o centro da minha vida. Senhor, que experiências eu posso ter com o Senhor nesses dias que vai fazer com que eu ame mais ao Senhor e a Tua vinda? Você consegue imaginar que Deus te pôs aqui hoje? Que Deus me pôs aqui hoje. E o Espírito Santo disse: fale da minha vinda. Glória a Deus. Avise o meu povo. Aleluia. Você consegue ter algum nível de temor que o Senhor nos trouxe a esse lugar? Alguém que estará ouvindo, ou está assistindo pela internet, estará ouvindo pela internet, parou para ouvir algo, de repente, por curiosidade, sem querer, passou e ouviu, porque queria ouvir alguma mensagem ali, e o Senhor está falando assim: eu pus aqui para te avisar, está próximo o dia em que eu venho arrebatar a igreja. Que pessoas devemos ser diante de tais fatos? Senhor, se por acaso 2/3 da terra queimados, os rios, os mares, todas essas questões, as trombetas, se não tem nada a ver com o que está escrito, Senhor, ainda assim eu deveria estar mais preparado para a tua vinda. Me ajude, Senhor. Me ajude a amar o Senhor. Eu não quero proceder religiosamente, eu não quero me obrigar a um padrão de vida, eu quero só amar o Senhor, porque se eu amar o Senhor, todas as coisas serão simples e mais fáceis. Eu quero amar o Senhor mais. Eu quero uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E amar o Senhor mais. Eu quero. Há um homem que se levantou já há um bom tempo e ele é muito conhecido em todo o mundo por sua literatura, por seus seminários. E eu não sei se a pronúncia é essa, mas ele se chama Deepak Chopra. E ele diz, existem 3 Cristos. O primeiro é o homem que morreu há 2000 anos atrás. O segundo é o Filho de Deus que se encarnou. O terceiro é o Cristo cósmico, que unirá todos os povos para a paz e o amor terreno eterno. Ele diz assim, todos os povos, independentes do seu histórico religioso, podem se unir para que em um só esforço alcancem a paz. Mas a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus que se fez carne e voltará. É um só Cristo. Esse homem está anunciando em todo mundo e ele tem seguidores, ele influencia milhares e milhares de pessoas. Ele diz que é possível o homem construir uma rede de relacionamentos onde todos encontram energia profunda para transformação pessoal, serviço incondicional e autossustentação mundial. Ele está dizendo, eu não preciso, nós não precisamos de Deus. Mas a Bíblia diz, sem Jesus eu não posso nada. E mesmo que você não conheça esse homem, nunca tenha visto esse homem, nunca tenha ouvido falar desse homem, a verdade é que a nossa sociedade e a tecnologia e tudo que temos à disposição está nos levando a uma vida assim, autossustentação. Eu posso tudo. Eu não preciso de ninguém. Eu dou conta de resolver tudo. Esse homem declara e anuncia e ensina por aí que o Jesus da história está se perdendo em confusões. Ele já não tem poder, pois a igreja se apropriou dele e o tornou um mito. Há um Jesus que se manifestará nesses dias, que é o Cristo místico, que vai unir todos os povos em um só propósito de paz e amor. A Bíblia diz que se levantará um homem, o anticristo, e o seu sistema já está pronto. O seu sistema nós usamos. Quando você usa a internet, você já está usando o ambiente, o sistema que caminha, que se organiza para o governo único da Terra, o governo do anticristo, em que nós não dependemos nem de ninguém mais, nós podemos consultar tudo, nós temos na mão um celular que você tem o poder de todas as coisas. Você pode comprar, você pode pagar, você pode fotografar, você pode enviar, você pode desenhar, você pode resgatar, você pode construir, você pode tudo aqui, agora na palma da mão, eu posso. E a expressão mais simples disso é o self. Eu. Então, mesmo que você não conheça esse homem ou essa doutrina que ele ensina, nós estamos em meio a uma sociedade em que nós vamos nos tornando autônomos, independentes, não precisamos de mais nada. Me lembro de um pastor que disse que entrou na Alemanha e ele apresentou o seu visto, seu passaporte. E a policial perguntou a ele, o que você veio fazer aqui? E ele disse assim, eu vim para uma conferência da minha igreja e eu vim proclamar o Evangelho de Jesus Cristo nessa nação. E a policial olhou para ele e falou assim, quem? Sou filho de Deus, Jesus. E ela disse a ele, senhor, o senhor está equivocado. O senhor está entrando na Alemanha. Nós somos a melhor nação do mundo. Nós não precisamos de Deus. Para uma policial dizer aquilo a um turista que está entrando, a uma pessoa, a um estrangeiro que está entrando, aquilo tem que fazer parte da cultura. E sem perceber, o mundo inteiro, pela globalização, vai pensando da mesma forma. Eu não preciso de Deus, eu ligo o celular e eu fico sabendo. Eu não preciso orar, eu me tranquilizo porque eu liguei para Ele e está tudo bem. Eu não preciso do Senhor, porque se eu der um clique no meu celular, eu compro o que eu quero, eu pago o que eu quero, e eu tenho um banco que me disponibilizou um bom dinheiro, e fica lá, eu não vou usar, mas fica lá. E se eu precisar, eu tenho a segurança de ter aquele dinheiro. E nós vamos perdendo a noção e a realidade de um relacionamento muito puro, muito íntimo com Jesus. Esse homem diz que Jesus é menos que consistente. Se ele fosse amor, não diria que é para lançar o servo infiel nas trevas. Mas a Bíblia diz que Satanás será lançado nas trevas, no lago de fogo com seus anjos. Ele diz que o Jesus histórico tem se perdido, varrido pela história, uma utopia. Não existe ninguém que ama com perfeição ou é humilde como ele ensinou. Assim como Buda, ele é uma projeção da parte de todos nós mesmos. Mas a Bíblia declara, em Apocalipse, João, eu vi no meio de um candeeiro um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, com seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, filho, eu sou o primeiro e o último, o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, essas coisas que tens visto, e as que são, e as que hão de ser, depois das que há de destas que hão de suceder. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que crê, que busca, que clama, que considera o Senhor. Eu e você precisamos ir para diante do Senhor nesse tempo. Eu acredito que você tem alguns problemas. Eu acredito que cada um de nós temos alguns desafios na vida. Mas nós já temos tudo. Nenhum de nós aqui pode dizer que passa fome. Nenhum de nós aqui pode dizer que não tem onde morar. Nenhum de nós aqui pode dizer que não tem o que vestir. Nenhum de nós aqui pode dizer que não tem a quem buscar, a quem procurar. Nenhum de nós aqui pode dizer que não ouviu a mensagem. Nenhum de nós aqui pode dizer que não tem um pastor, que não tem uma mensagem, que não tem alguém que ore, que não tem alguém que se aproxima. Nenhum de nós pode dizer aqui que não sabe. Nenhum de nós. Mas qualquer um de nós pode dizer assim: eu vou continuar com a minha vida, do jeito que está. Todos nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus Cristo. Todos nós precisamos ter experiências profundas, pessoais, com o Espírito Santo. E se você não tem, eu quero convidar você a pedir isso a Ele nessa noite. Se você não tem certeza de que quando Ele vier, quando você deixar essa terra, vai viver com Ele por toda a eternidade, se você não tem certeza de salvação eterna em Cristo Jesus, nessa noite você pode fazer uma oração e dizer: Senhor, salva-me. Se a sua vida é muito envolvida só com as coisas da terra, se você não tem ardor no coração por orar e ter comunhão com o Senhor todos os dias, alguma coisa está errada na sua vida. Se você não tem fome de ler a palavra, de estudar os preceitos do Senhor, de conhecer mais de Deus, alguma coisa está errada na sua vida. Pode ser que você não seja salvo, ainda que frequentando igreja. Se todos os dias o Espírito Santo não sopra no seu ouvido o que há de pecado, o que há de errado, o que há de incoerente nas suas atitudes, na sua vida, tem alguma coisa errada com você. Se a cada dia você não cresce conhecendo mais o Senhor, recebendo mais dos frutos do Espírito Santo, recebendo mais dos dons do Espírito Santo, tendo experiências que te fazem uma pessoa espiritual mais fortalecida, se tem alguma coisa assim, se não acontece isso na sua vida, tem alguma coisa errada com você. Se você não começa a cantar como começamos hoje e percebe que tem um mover do Espírito Santo nessa sala, diferente, o Espírito do Senhor está aqui, o Senhor está falando, o Senhor veio receber culto, o Senhor está recebendo culto. Se você não sente, não percebe isso, se para você é como mais uma programação, tem alguma coisa errada com você. E eu estou compartilhando isso com você para dizer, também você tem um caminho aberto por Cristo Jesus, de busca do enchimento do Espírito Santo, de busca de mais experiências profundas diante do Senhor no altar, vivendo o que nós colocamos aqui debaixo da autoridade da palavra, debaixo da autoridade do corpo, debaixo da autoridade da cruz. Eu quero viver isso aqui, Senhor. Eu quero compreender mais as Tuas verdades, eu quero ser tomado pela Tua palavra, eu quero o padrão de vida do Senhor, eu quero cada dia mais santificação, eu quero mais, cada dia mais intimidade com o Senhor. Nós cantamos aqui no Santo dos Santos, Senhor, eu tenho experiências profundas com o Senhor, eu estou tendo experiências de entrar no Santo dos Santos, e Deus me visita, e Deus fala comigo. Se isso não está acontecendo com você, se você passa a semana mais é ocupado com as coisas da vida, e atribulado com isso, com aquilo, tem alguma coisa errada com você, irmão. Você e eu, nós precisamos ir para diante do Senhor, porque será como um piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e aparece no Ocidente. A vinda do Filho do Homem será num piscar de olhos. E se eu e você estiver vivendo nessa terra como os homens vivem por aí, ainda que frequentando uma igreja, você ficará. E se por acaso isso não acontecer no seu tempo, se por acaso isso só vai acontecer daqui a 1000 anos ou a 100 anos, se você não crê que Jesus vem tão rápido, se você não crê que essas trombetas têm a ver com as coisas da natureza que estão acontecendo como simples sinais que Deus deixou para um referencial, se você não crê em nada disso, você precisa se lembrar que hoje eu e você podemos morrer. Ou amanhã, ou daqui 10 anos, e o tempo voa. E se eu e você não estivermos preparados com um relacionamento profundo, pessoal, íntimo com Jesus Cristo, nós não viveremos com Ele por toda a eternidade. Terá se encerrado todas as oportunidades, e terá se encerrado qualquer porta aberta para eu viver a minha eternidade com Deus. E viverei a eternidade em trevas. Essa é a verdade. E essa mensagem precisa ser anunciada. É a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Porque não é para colocar medo em alguém, mas para anunciar que essa é a nossa realidade. Eu não sei o preço dos meus pecados pagos lá na cruz, mas eu sei que Ele pagou, eu sei que Ele me salvou, eu sei que quando eu deixar essa terra eu vou para a eternidade com Ele. E todos nós precisamos ter essa convicção, e essa convicção não pode ser intelectual, essa convicção precisa ser provada, testada e proclamada com a nossa vida diante do altar do Senhor. Jesus deixou uma parábola tão simples, do joio e do trigo. E Jesus disse que no meio do seu povo, alguns são joio, outros são trigo. E Jesus disse, não tem jeito de arrancar o joio agora. O joio não é trigo. O joio é uma praga que fica no meio do trigo, plantada geralmente pelo inimigo para atrapalhar a colheita daquele homem. Mas o Senhor disse, se no tempo certo, você vai arrancar o trigo e o joio. E se você olhar lá na agricultura, o exemplo que Jesus usou, você descobre alguns elementos tão, mas tão fortes, como, por exemplo, quando amadurecidos, o trigo e o joio. O trigo é leve, solto. Você pode passar a mão e arrancar com facilidade. O joio não, o joio está arraigado, agarrado, enfiado na terra. Ele está tão envolvido com a terra que você não arranca facilmente. Pode ser um crente, pode ser um evangélico, pode ser um católico, pode ser um espírita, pode ser a pessoa com a religião que for, não interessa. Se você vive agarrado com as coisas da terra, se você vive só envolvido com as coisas da terra, saiba que vai ser difícil você ser arrebatado. O joio é assim, o trigo não. O trigo, além de você passar a mão e soltar facilmente da terra, as coisas desse mundo, as coisas dessa terra não me ocupam, não me prendem, não tomam meu tempo, não são prioridade da minha vida, ele também está cheio de frutos. Senhor, eu quero ser uma pessoa desapegada dessa terra. Na prática, eu quero ser uma pessoa desapegada. É moda, é dinheiro, é sucesso, é festa, é alegria. Eu não quero ser mais um desses, eu nasci para ser feliz, eu estou em busca da minha felicidade. Eu quero é servir a Jesus, eu quero amar a Jesus, eu quero descobrir Jesus, eu quero conhecer a Deus cada dia mais, eu quero me envolver mais com o seu reino. Eu vou trabalhar, eu vou me vestir, eu vou conquistar as coisas dessa terra, eu vou produzir, eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou me alegrar, eu vou desfrutar, eu vou viver uma vida normal nessa terra. Eu não vou ser um zen budista, um anjo pairando, um fantasma sobrevoando a sua. Não, eu vou ser uma pessoa bem sucedida, eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou ser uma pessoa que se relaciona bem, eu vou ser uma pessoa que estuda, eu vou ser uma pessoa que se torna um bom profissional, eu vou ser uma pessoa que serve as pessoas, mas eu não vou ser uma pessoa que só está atrás das coisas dessa terra. Jesus será o centro da minha vida. E eu me realizarei fazendo o que Ele deseja da minha vida. É isso que eu quero, porque eu não quero, como o joio, estar agarrado nessa terra. Eu quero ser como o trigo, cheio de frutos do reino de Deus. E quando Ele vier, Ele vai arrebatar a sua igreja. Eu quero subir com Ele. Jesus está voltando. Os sinais anunciam isso. É irreversível. A doutrina há muitos anos, centenas de anos, a doutrina comunista anuncia: para se estabelecer o poder, é necessário dissolver a família e apagar da sociedade os valores cristãos. O que o nosso governo faz hoje, de trabalhar para destruir a família, trabalhar para destruir os preceitos de gênero, os referenciais de gênero com as crianças, com a sociedade, o que esse governo trabalha para desfazer o que Deus estabeleceu como marido, como mulher, como homem, como mulher, como família, como igreja, como valores de Deus, a forma com que esse governo trabalha para desfazer esses valores de Deus na sociedade não é nova, é antiga. Vem da doutrina comunista há centenas de anos. Não é o PT, não é o fulano ou o ciclano, é Satanás, é o anticristo, usando quem permitiu, quem deu brecha, para implantar algo que ele tenta a vida inteira dissolver o que Deus criou e colocou nessa terra. Corpo de Cristo, a família, a igreja, os valores do reino, e com isso tornar todos vulneráveis a todo nível, todo tipo de destruição, iniquidade sem tamanho. E não adianta você tentar mostrar isso a quem está cego, a pessoa não enxerga. Se você não enxerga isso, se você não vê dessa forma, se você não acha que é assim, você talvez com sabedoria deva fazer uma única coisa: ir para diante de Deus e falar: Espírito Santo, me mostra, me põe à luz. Eu quero mudar minha vida. Eu quero andar na presença do Senhor. Eu não quero religião. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero ser uma pessoa mística. Eu não quero ser um alienado dessa terra, um desalienado de tudo. Eu não quero ser uma pessoa apenas cheia de fantasias. Eu quero a verdade. Eu quero Jesus governando minha vida. Eu convido você a fechar os seus olhos. Tenha um tempo orando ao Senhor. Pergunte a Ele, o que o Senhor quer falar comigo hoje, Espírito Santo? Você tem vivido mesmo como um cristão verdadeiro? E um dos sinais de um cristão verdadeiro é aguardar a vinda de Jesus, amar a vinda de Jesus. Ou você tem buscado, crido, andado com Deus para Ele abençoar a sua vida terrena? Ele vai abençoar a nossa vida terrena. Mas Ele diz, busca primeiro o reino. Seu coração se inflama quando nós estudamos sobre o reino de Jesus Cristo, sobre sua vinda, ou isso é relativo? Senhor, eu quero um relacionamento profundo, verdadeiro, pessoal, contigo. Senhor, eu quero realmente ter experiências pessoais, sozinho com o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero ser uma pessoa quebrantada diante do Senhor. Eu quero ter frutos do Espírito Santo. Eu quero ter dons do Espírito Santo. Eu quero ver o Senhor entrando na minha casa, no meu casamento, na minha família e fazendo milagres, transformações maravilhosas. Tu és o príncipe da paz. Eu quero ver a paz do Senhor invadindo meu coração. Minha saúde, meu físico, meu lar, meu trabalho, eu quero ver, eu quero andar na presença do Senhor. Eu quero me encher da alegria do Espírito Santo. E, Senhor, eu quero com naturalidade, com leveza, com alegria, priorizar o teu reino. Não será um esforço para eu proceder como a religião manda, será uma alegria do meu relacionamento com meu amado Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu quero desejar a tua vinda. Eu quero viver todos os dias da minha vida, eu quero viver muitos dias, eu quero envelhecer com minha família, eu quero, Senhor, ver meus netos, meus bisnetos, eu quero sucesso, eu quero prosperidade, eu quero o descanso, eu quero a abundância, eu quero os bens dessa terra, eu quero o melhor dessa vida, eu quero, Senhor, mas eu quero muito mais a tua vinda. Enquanto eu puder viver, eu quero viver abundantemente na tua presença. Eu quero desfrutar de tudo que tu tens para mim nessa terra. Mas eu quero muito mais amar a tua vinda. Me relacionar com o Senhor de tal forma que eu seja apaixonado pelo dia em que eu vou te ver. Em que todos os povos, tribos, línguas e nações estarão prostrados diante do Cordeiro e declararão o único que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Faça um esforço, não deixe sua mente te levar para nenhum outro lugar. Fale com Ele, converse com Ele. Diga a Ele o quanto você deseja mais, mais dEle, mais do seu Espírito. Minha salvação não está nas bênçãos que o Senhor pode mandar. Minha salvação não está no recurso que o Senhor pode mandar, no milagre que o Senhor pode fazer. Minha salvação está na presença do Senhor na minha vida, e a tua presença me basta. Tomara que tenhamos um ano maravilhoso. Tomara que os sonhos, os projetos, as vitórias, as conquistas que Deus tem preparado para as nossas vidas aconteçam e terminemos esse ano felizes da vida. Mas tomara que nesse ano Ele venha e interrompa o circuito da vida, interrompa a minha história nessa terra e apareça nos ares e nos arrebate. Tomara que possamos vê-lo como Ele é e nos prostrarmos diante dEle e o adorarmos, o Cordeiro, o Messias, Jesus. É muito certo que amanhã, sua segunda-feira, será igual a todas as outras segundas-feiras. Mas você pode mudar isso e declarar: Senhor, ainda que a minha segunda seja igual a todas as outras, eu não serei igual a todos os outros. Por dentro eu não estarei igual estava segunda-feira passada. Eu quero amar mais a tua vinda, eu quero ser tomado pelo teu Espírito Santo. Eu quero mais de ti, Senhor.